Direto do quadradão, sem curva no trajeto. Mente cria na voz, sem papo reto. Eu vim da terra onde o céu toca o chão, onde cada quebrada tem sua própria missão. No plano piloto, as luzes refletem, mas na quebrada os moleques, sobrevivência em xeque. Vila Tele Brasília, no peito a resistência, contra tudo e todos, nossa existência. Conexão de ideias, rima energética, vila cultural, cobra corão no compasso. Poesia na rua, arte em cada espaço, deck sul, vibe leve, brisa vem do lago. Mas a favela sabe que o corre é amargo, papo de rua sem clichê na batida. Quem nunca viu a luta não entende a vida. Brasília no verso é o som da cidade. Cada quadra tem história, cada rima é verdade. Do Guará até Ceilândia todo mundo se liga. Mente cria na voz, sentimento que brilha. Na Ceilândia a resistência tá no peito. Taguatinga segue firme sem receio. Samambaia Sul, a fé nunca se apaga. Sonho grande, mas o mundo quer que a gente caia. Sobradinho, Paranoá, Riacho Fundo, asfalto quente no meio de um plano profundo. Cama e recanto, quem corre tá no jogo. Se a vida é um incêndio, nós viramos fogo. Lago Norte, Lago Sul, duas faces da moeda. Onde uns vivem bem, outros lutam por moeda. Mas a favela é forte, não se curva a miséria. O destino é traçado na base da entrega. É Brasília no verso, é o som da cidade. Cada quadra tem história, cada rima é verdade. Do Guará até Ceilândia todo mundo se liga, mente cria na voz, sentimento que brilha. Do cruzeiro ao núcleo bandeirante, o bonde tá fechado. Samambaia na mente, sempre preparado. Bicicleta na W3, cena de filme. A cidade é moderna, mas a luta é de crime. Se o corre é pesado, a visão é blindada. Brasília é quadrada, mas nós quebra as travada. O sonho não morre, mesmo quando tá tenso. Porque no fim das contas, só vence quem tem senso. Se perguntar quem sou, já manda avisar. Mente cria, filho do cerrado, pronto pra rimar. Das ruas pro topo, sem medo de errar. O DF é minha casa, eu nasci pra brilhar. Direto do quadradão, sem curva no trajeto. Mente cria na voz, sem papo reto. Mente cria na voz, sem papo reto. Guará até Ceilândia, todo mundo se liga. Na Ceilândia a resistência tá no peito. Taguatinga segue firme sem receio. Samambaia Sul, a fé nunca se apaga. Sonho grande, mas o mundo quer que a gente caia. Sobradinho, Paranoá, Riacho Fundo, asfalto quente no meio de um plano profundo. Cama e recanto, quem corre tá no jogo. Se a vida é um incêndio, nós viramos fogo. Lago Norte, Lago Sul, duas faces da moeda. Onde uns vivem bem, outros lutam por moeda. Mas a favela é forte, não se curva a miséria. O destino é traçado na base da entrega. Do cruzeiro ao núcleo bandeirante, o bonde tá fechado. Samambaia na mente, sempre preparado. Bicicleta na W3, cena de filme. A cidade é moderna, mas a luta é de crime. O seu corre é pesado, a visão é blindada. Brasília quadrada.